Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, sempre à sexta-feira às 10h30 e aos domingos às 10. Hoje, com a participação do Sr. Padre António Loureiro, pároco de Oliveira do Hospital, para fazermos referência ao quarto domingo do tempo comum deste dia 3 de janeiro. De referir que estas Palavras de Esperança são um programa que representa o Arciprestado do Nordeste, da Diocese de Coimbra, e que conta também com a participação do Sr. Padre Orlando Henriques, pároco em Pampilhosa da Serra. Sr. Padre Loureiro, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Boa Nova, a mais este espaço Palavras de Esperança. Muito bom dia a todos, uma saudação muito fraterna e muito amiga no Senhor. Oxalá este nosso programa nos ajude a abrir o nosso coração de modo mais íntimo e mais forte a Jesus Cristo, que é o Senhor, que quer falar ao nosso coração e que hoje com certeza tem palavras de esperança e também diria situações de esperança que nos ajudará a olhar com mais alegria a nossa vida. Certamente que sim, certamente que será assim. Sr. Padre, já agora, e a abrirmos este programa, recuávamos um bocadinho uma semana atrás para nos focarmos naquilo que foi a festa da família em Oliveira do Hospital. A Boa Nova teve a oportunidade também de passar por lá. Foi uma festa muito bonita. Foi um momento muito particular em que quisemos celebrar o dom do amor na família e também celebrar a fidelidade daqueles que ao longo do tempo permaneceram fiéis e tínhamos concretamente dois casais que celebravam 60 anos de matrimónio, o que já não é para todos e que para mim também pessoalmente é uma interpelação para que sejamos capazes de viver a vida e com amor e com alegria ao longo do tempo. Portanto, esse casal que comemorava ali 60 anos de união também falou com a Rádio Boa Nova, mas era apenas um de vários casais que por ali estava. Viram-se também casais jovens, algumas jovens senhoras também em situação de gravidez. Portanto, exatamente, havia ali bons pronúncios. Tínhamos duas recém-casadas, dois casais recém-casados, em que ambas as esposas estavam grávidas, o que realmente para nós é um sinal bonito de que o amor e o amor que se prolonga dos pais para os filhos está presente. Também contaram com a presença do Sr. Bispo. Também esteve o Sr. Bispo, que presidiu a nossa Eucaristia Dominical. E então até gostaria de deixar duas ideias muito simples, mas que me pareceram muito interessantes. Uma foi do Sr. Bispo na homilia da missa na Igreja Matriz, em que, entre outras coisas, dizia que a fé é para ser vivida na Igreja e na rua. Nós habituámos a um cristianismo de muito fé na Igreja e na rua somos como os outros. E o Sr. Bispo veio-nos dizer justamente o contrário. É que devemos ir à Igreja alimentar a nossa fé para a viver na rua. E o cristão é chamado a dar testemunho de Jesus Cristo na rua. Quer dizer, no local de trabalho, na família, nos locais de encontro com os amigos, na vivência concreta do dia-a-dia, inclusivamente na vida social e política e comunitária, dar testemunho que eu tenho fé em Jesus Cristo. Isto transforma, ou deveria transformar os nossos comportamentos, as nossas atitudes, pôr Cristo em primeiro lugar, testemunhando na vida concreta, através de palavras e através de ações. Muitas vezes, muita gente que lamenta que os cristãos vão à Igreja, depois são piores que os outros. Não. O cristão é chamado a ser luz no meio deste mundo. E por vezes critica-se que vão à Igreja bater no peito, com a mão no peito, e depois cá fora as coisas não são bem assim. Portanto, é isso que se quer inverter. E foi isso que o seu Bispo também criticou na nossa homilia, exatamente. Não é? Dizer, não, temos que ser lá fora, mostrar a luz de Cristo que cativa os outros para a fé. Porque o cristianismo, a expansão grande do cristianismo foi esta. Eram os cristãos que estavam testemunhando um amor novo que os outros se surpreendiam. E perguntavam, como é que tu amas dessa maneira que eu não sou capaz? Então diziam, vem às nossas celebrações, às nossas reuniões e aprende. E conheceram Jesus Cristo, fonte de amor inesgotável. Ora, isto é que é cativante, isto é que é importante. Portanto, aplicar no dia-a-dia a fé que é absorvida, não é? Exatamente. Então, ir à missa para alimentar a fé que se deve viver no mundo, no dia-a-dia. E não simplesmente para cumprir um rito. Ora, esse é o grande desafio e penso que um momento muito importante. Depois, o segundo momento, diria, da palestra do Dr. Paulo Alves, que é professor de Psicologia no Piaget em Viseu, que veio falar connosco, veio-nos também dar uma pequena exposição, entre a alegria que houve, será a tuna deste rock, teve uma animação brilhante. Sim, sim, aquele foi um momento, uma festa bastante animada. Foi muito animada, teve a oportunidade e com momentos muito complementares, tínhamos 290 convivas, em que até nos diziam, ó, seu padre, isto aqui é melhor servido aqui que num restaurante, porque todos comemos ao mesmo tempo, tudo foi rápido, tudo, a feijoada estava espetacular. Portanto, se gosta de feijoada, já sabe, para o ano, não se esqueça de marcar também o seu lugar, que é um momento de encontro muito, muito agradável. E foi tudo feito entre vós? Tudo em voluntariado. Em voluntariado. Portanto, a Postal da Família organizou uma equipa e com muitas colaborações, com uma dedicação de um grupo de pessoas que efetivamente se dedicou muito, então, e ficou assim um momento de encontro. Está a ver? Uma experiência de amor ao próximo muito real e muito bonita. Sim, se calhar também deveríamos focar o facto de haver o aniversário do segundo grupo do CPM. Exatamente, é? Havia também uma equipa de CPM que fazia 25 anos de dedicação à preparação do matrimónio, por isso também englobado dentro desta festa das famílias e que ajuda a descobrir a família como um local de esperança real. Muito bem. Seu Padre, e vimos também... Mas deixe-me só dizer então aqui esta outra ideia muito bonita que me pareceu, que era a importância da gratidão. Ele falava de que dizer obrigado faz-nos bem. Faz-me bem e torna-me melhor pessoa dizer obrigado. E muitas vezes dizemos o obrigado às pessoas de fora e esquecemos de o dizer na família. E então o convite era esse, era que também na família aprendêssemos a dizer obrigado. Ele dizia que se nos habituássemos a isso, diminuíam as tensões, a violência familiar diminuiria, as zangas e crises das famílias diminuíam, porque reconhecíamos o valor no outro. E para eu reconhecer o valor no outro, tenho que o sentir interiormente. E quando isso acontece, o amor é mais fácil, e é mais leve e é mais agradável. Pareceu muito bonito. E se começarmos esse trabalho na base familiar, não é? Depois também na vida em sociedade se torna muito mais fácil. E até no trabalho, no espaço laboral, o obrigado fica sempre bem. Fica sempre bem. Então dizer, sobretudo esta ideia, dizer obrigado faz-me melhor pessoa. Porque reconheço o bem do outro. O outro deixa de ser um inimigo, um que faz jogo comigo, ou que contrasta comigo, ou que estou em luta com ele, para ser alguém que se torna mais irmão, mais fraterno. Isso faz melhor pessoa. Muito bonita esta ideia que eu gostei. Também gosto e gosto especialmente que esteja a partilhar aqui a esta altura. Seu Padre António Loureiro, também terminaram há dias as Jornadas Mundiais da Juventude e com um bom anúncio para o nosso país, que vamos receber este evento no ano de 2022. Vai ser um grande desafio para Portugal. É verdade, vai ser talvez o maior evento que se faz ou que se tenha feito assim a nível de organização. Seguramente haverá mais de 1 milhão de jovens e eu espero também estar presente, ainda que a minha juventude já não é assim biologicamente tão grande. Mas poderá fazer-se acompanhada jovens daqui, não é? Exatamente, esperemos que haja aqui uma grande mobilização nacional. Temos 3 anos para preparar este grande encontro e com certeza será um momento importante para a fé de Portugal e para a fé da Europa. O Santo Padre, nesta jornada, dizia aos jovens: sede construtores de pontes e não de muros. E esse é que é o grande desafio. Construir ponto com o outro, com a cultura, com todos os elementos da vida. Isso precisamos descobrir e a Igreja tem essa missão também. E os jovens, o Papa confia-lhes essa missão. O Papa dizia, depois manifestava, ainda hoje, ou depois quando chegou a Roma, manifestava a sua alegria por ter visto mais de 100 jovens representando outros tantos países, de bandeira no ar, abanando as suas bandeiras, países, nacionalidades, continentes diferentes nacionalidades, continentes diferentes, situações muito diferentes, mas todos unidos, todos abraçados, todos cantando. Esse é o futuro da humanidade. É, em vez de andarmos a fazer guerra, divisões uns contra os outros, conflitos, é sermos capazes de países diferentes se abraçarem e celebrarem o louvor, a alegria, a festa, todos juntos. Então os jovens também têm essa missão. E talvez tenham essa missão importante a dar ao mundo. Onde tanta rivalidade aparece, pois o jovem cristão, junto com os outros, chamados a ser para este mundo um sinal de esperança também, a nível internacional e a nível mundial, sendo capazes de estar juntos e de fazer festas juntos. E vai ser também uma oportunidade do nosso país voltar a receber o Papa. Já numa primeira vez foi o que foi, e agora numa segunda e num evento desta natureza vai ser algo grandioso. O Papa tinha muita alegria de poder participar nesta Jornada Mundial da Juventude em português e também aberta à África, à lusofonia. mas também dizia, não sei se eu estarei lá, porque são 82 mais 3, 85, vamos ver, oxalá Deus conserve a saúde e a boa disposição. Certamente que estará. Sei também, Sr. Padre António Loureiro, que quer partilhar connosco uma mensagem também do próprio Papa, a propósito da abertura do ano judicial do Tribunal Apostólico da Rota Romana. Exatamente, na quarta-feira o Papa teve um encontro com todos aqueles que trabalham nos tribunais apostólicos do Vaticano e disse-lhes coisas, falou sobre unidade e fidelidade no matrimónio. E disse duas coisas muito interessantes e muito importantes. Dizia que o matrimónio necessita de uma preparação tripla. Não é só chegar e casar-se. Uma preparação remota, próxima e permanente. A remota começa desde a infância e depois concretiza-se na frequência do CPM, mas tem que ser uma coisa com tempo. Criar uma ideia cristã do matrimónio em que a unidade e a fidelidade são valores fundamentais. Próxima, no que envolve a celebração. E depois permanente, continua no tempo. Isto de casar-se e já está tudo feito é caminho para o fracasso. Portanto, é necessário continuar a namorar, a ter boa relação, a cultivar a relação a dois e não pensar que já está feito com o matrimónio, porque isso muitas vezes conduz um pouquinho ao fracasso. E depois o Papa dizia algo muito bonito, dizia, tenho a dar-vos uma boa notícia. A fidelidade é possível porque é um dom, tanto nos casados como nos presbíteros. Porque a fidelidade é difícil manter-se fiel a um compromisso assumido ao longo do tempo, no casamento, e por isso a alegria desta festa das famílias, mas também no sacerdócio, permanecer fiel aos compromissos assumidos na juventude ao longo de toda a vida, um desafio difícil. Dizia o Papa, é possível porque é um dom de Deus. Não é só apoiar-me nas minhas forças, mas saber que Deus me ajuda para que eu seja fiel ao dom que recebi na minha ordenação, para que o casal seja fiel ao dom que recebeu no dia do seu matrimónio. Pareceram-me ideias bonitas e que hoje estão muito atuais e que necessitamos de revisitar, de abrir o nosso coração a esse dom de Deus que é garantia da fidelidade. Muito bem, fica então aqui esta mensagem que foi também partilhada pelo Santo Papa e que agora o Sr. Padre António Loureiro também nos trouxe aqui estas palavras de esperança desta semana. Sr. Padre, é se calhar a altura de também irmos espreitar ou interpretar de alguma forma as leituras, a liturgia para este domingo de 3 de fevereiro, portanto, que é o quarto domingo do tempo comum. Qual é que é a principal mensagem que vai ser transmitida na Eucaristia deste domingo? Tem muito a ver com isto que acabámos agora de dizer, porque a primeira leitura do profeta Jeremias é a vocação do profeta Jeremias, em que Deus chama alguém para ser no mundo porta-voz da mensagem de Deus. E dizia palavras muito belas, muito bonitas a Jeremias: antes de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que saísses do seio da tua mãe, eu te consagrei e te constituí profeta das nações. Quer dizer, Deus ama-nos desde sempre. E depois tem esta manifestação do amor profundíssimo, que vem desde sempre. Deus desde sempre pensou em mim para que eu realize a minha vocação e a minha missão. Isto que foi dito ao profeta Jeremias hoje pode ser dito para cada pessoa, porque Deus tem o mesmo amor para cada um de nós. Portanto, a certeza de que eu não apareço no mundo porque por coincidência ou por um mero acaso, ou que eu não sou amado ou não fui amado, não. Deus olha para mim e para cada um com um amor muito grande. Antes que fosse concebido no seio da minha mãe, já Deus pensou em mim. É uma ideia muito bonita, isto realmente é muito belo. E pode encher de esperança aqueles que têm o seu coração triste pelas dificuldades da vida no mundo. Deus ama a cada um com amor total, incondicional e desde sempre. E todos temos uma importância particular. Neste caso, o profeta Jeremias, chamado a ser a anunciar a palavra de Deus. Então ele dizia, levanta-te para dizeres o que eu te disser e não temas diante deles, diante do mundo que está contra ti, senão eu te farei tremer. E depois diz, hoje mesmo eu te faço cidade fortificada, coluna de ferro, muralha de bronze, diante de todo este povo de reis, do rei de Judá e dos seus chefes, diante de todos. Eles combaterão contra ti, mas não poderão vencer-te, porque eu estou contigo para te salvar. Isto é algum conforto, não é? É uma mensagem de conforto. É a força do cristão, é acreditar no dom de Deus. Se eu me apoio nas minhas forças, não posso. Se eu tiver esta fé de que é Deus que me conduz, torno-me forte e vencedor. E o cristão é chamado a ser vencedor, mas não deve abdicar, nem deve ter medo, porque também disse, se tu tiveres medo, eu te farei tremer. Também não pode, não, ou seja, não podemos colocar tudo só nas mãos de Deus, não é? Também temos que fazer a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte. Se tu fores forte e confiares e te esforçares, eu estarei ao teu lado e farei de ti um vencedor. Então é uma mensagem também muito reconfortante para um tempo difícil em que a Igreja atravessa muita descrença. Olha, até posso confidenciar o que eu vi. Um destes humoristas, diria de meia tigela, mas que enche a nossa rádio, a burlar-se do Papa, a burlar-se dos cristãos, a burlar-se da Jornada Mundial da Juventude, a dizer, mas ainda haverá cristãos, ainda haverá jovens cristãos em 2022? Isto já está fora de moda, agora temos que ser de outra maneira. E tudo uma burla que me pareceu tão gratuita e tão que apenas provoca azia, mas ao mesmo tempo misericórdia, porque Cristo vencerá. E essa burla barata não terá lugar. Pelo contrário, estas Jornadas Mundiais da Juventude deram prova de que existem muitos jovens cristãos e que, de facto, está na moda ser cristão, ao contrário do que é dito de forma de brincadeira ou de mau gosto, digo. Sim, até. Exatamente. Não é? E até o próprio Presidente da República, a sua presença, o anúncio que ele fez, é tudo nesta expectativa de que, efetivamente, estas Jornadas Mundiais de Juventude, e que serão em Portugal, sejam um sinal grande de esperança e de fé e de Portugal para o mundo inteiro. E por isso também dizia o Cardeal Patriarca que Nossa Senhora de Fátima estará muito presente, porque tem uma mensagem para o mundo que continua absolutamente atual e presente. Muito bem. Seu Padre, outras interpretações que ainda sejam... Muito brevemente, a segunda leitura de hoje também muito bonita, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12 e 13, concretamente o capítulo 13, que fala do amor cristão, que é um pouquinho o capítulo que o Papa, na sua exortação apostólica à alegria do amor, sobre o amor da família, desenvolve, que é o hino da caridade, o hino do amor de São Paulo, em que ele diz que o único verdadeiramente importante na vida é o amor. Tudo há a passar, o amor permanece. Mas o amor que é carinhoso, que é compreensível, que respeita, que quer o bem do outro, que se alegra com o outro, um amor que nasce do profundo do coração, que deve ser vivido de um modo muito particular na família, mas também na relação de uns com os outros. De onde há este amor que procura o bem do outro, cresce a alegria, cresce a felicidade. E é isso que nós somos chamados a desenvolver. Ainda se olhamos para as notícias, é tudo faltas de amor, é tudo violência, é tudo agressão no ambiente familiar. Ponhamos amor em vez de maldicência, em vez do confronto. Há demasiado egoísmo, diria eu também. Como dizia também na Festa das Famílias, ponhamos o obrigado, a gratidão, e seremos pessoas melhores e daremos mais alegria aos filhos e a todo o ambiente familiar. E é isso o que a Igreja hoje quer anunciar com voz forte, que é possível o amor. É possível o amor autêntico e profundo, é possível colocar o outro em primeiro lugar e descobrir que podemos ter uma relação de caridade, fraternidade, de profundo amor uns com os outros. Seu Padre, em cada domingo, cada vez mais percebemos o quanto se mantém atual estas liturgias. É verdade. E depois, se passarmos ao Evangelho, vemos Jesus que apareceu em Nazaré, a falar da palavra de Deus, a falar do dom do Espírito Santo que está sobre ele, e vemos ao mesmo tempo que os habitantes de Nazaré o recusam. Lhe dizem, mas quem és tu? Não és tu o filho de José? Porque estás agora aqui a dizer-nos estas palavras. E logo o quiseram liquidar. Portanto, há esta oposição à fé, esta oposição a Cristo, está presente no próprio ambiente onde Jesus nasceu. Por isso também diria que não é de estranhar a perseguição à fé. Porque Deus quer afirmar a sua palavra, quer afirmar o seu dom, mas também sabe que isto acontece no meio do mundo governado, não sei se governado, mas dominado por muito egoísmo, muito orgulho e muita maldade. E a maldade quer vencer o bem. E há uma luta entre o bem e o mal. E que provoca dor e provoca sofrimento. Mas o bem terá a última palavra. É isso que também nós queremos, com estas palavras de esperança, em cada semana aqui na Rádio Boa Nova. Estamos a fechar, seu Padre, este programa, e sei que também tem uma bonita sugestão para fecharmos. Exatamente, foram as Jornadas Mundiais da Juventude, houve um hino que foi proposto como daquele que animaria estas Jornadas Mundiais da Juventude, em que reflete também as palavras de Nossa Senhora, o seu sim, o sim de Maria ao projeto de Deus. E é esse hino, então, que iríamos escutar, cantado em várias línguas, portanto, é o hino internacional das Jornadas Mundiais da Juventude, para que também a todos nós chegue essa alegria festiva de poder abraçar o irmão e dizer sim a Deus, como fez Maria e como fez Jeremias, como fizeram todos os santos ao longo da história. Com certeza que sim, seu Padre António Loureiro, muito obrigada por mais uma vez estar aqui comigo e possamos ambos partilhar estas palavras de esperança. Muito obrigado também, um bom dia para todos e que a esperança habite no coração de todos, abertos à graça de Cristo. Renovamos então os votos de um bom dia, até ao próximo programa.